Esse meu canto triste, tão magoado, leva um recado antes de eu me despedir. Já não me ama, diga que eu não volto mais. Leva todo desencanto, deixa o quanto sonhos meus. Vai, meu canto, vai dizer. Esse meu canto triste, tão magoado, leva um recado antes de eu me despedir. Já não me ama, diga que eu não volto mais. Leva todo desencanto, deixa o quanto sonhos meus. Vai, meu canto, vai dizer adeus.